Bravo Oscar Golf Sierra, desça para 3.000 pés, ajustando 014. 3.000 pés, Oscar. Tango Romeo Golf Vitor, está reautorizado 040. 040 da Serra, Golf Vitor. Autorizado pouso pista 10, 170 com 10, segundo 398. Livre pouso 398. Oficial, mantém o perfil da chegada, seu número 4 na aproximação. Mil, está passando o vento aqui no Delta. Prossegue. Deixa para 2.000 pés, Victor Kilo Delta, informe visual para mudança de regra. Deixa Kilo Delta, 2.000. Tango Eco, Serra Tango, chame a torre 198 decimal meia, bom pulso. Volto não, Serra. O 02733, autorizado descida para 3.000 pés, ajuste no 014. Tome final 2.000, plano 7. Vai mandar final 2.000, tá? Mil já tem um campo à vista de Papatango Victor Kilo Delta. Papatango Victor Kilo Delta, está modificado plano 06. Prossiga em condições visuais para a rotatória. É o número 2 pista 17, desce para 1.500 pés. Descendo a rotatória 1.500, Victor Kilo Delta. Visual 3152, completo final sem um glide, chame a torre 198 decimal meia, bom posto. 86, bom. Oi Salvador, boa noite, Altan 3152. 3152, continua a aproximação, aguarde pista livre. 52. 1398, no solo 07, direito 219. 219. Livrou 398, táxi livre Alfa e Juliette, botão 5. Alfa Juliette, botão 5, 398. Tango Victor Kilo Delta, chame a torre 198 decimal meia. Victor Kilo Delta, boa noite. Oi, muito boa noite, de Papatango Victor Kilo Delta. Kilo Delta mantendo 1.500, informe na rotatória. Victor Kilo Delta, 1.500 vai acusar a rotatória. O Atago, final de 3.000. Estimativo, o Serra Tango vai empatar com o Tana final? Então faço 360, só pra evitar o simultâneo, ok? Taço 360 e só me interceptando a final. Taço 360, acerta. Valeu, abraço. Outro. Final, baixada desnovada, 3152. 3152 autorizado o pouso, 170 com 10. Aí o pouso, 3152. Atingiu 40 na posição toque, o Rodolfo Vitor. Meu Golf Vitor, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 4. 3.014, descendo. Pela esquerda, na rotatória. Afirmativo, montando no 1.500, o quilo delta. Montando 1.500, quilo delta. O senhor tem que pode completar a curva e interceptar a final, ok? Certo, acerta. Salvadora, vem cá, 3, 0. 70 com 10. 7, eu acho que 7 milhas à sua frente. 7, descendo para 2.000, vou dizer. Vida aqui no lugar, pode interceptar a final, dá um no 7. Só aguardando que está livre agora. Vida aqui no lugar. Protegendo 5-2, libera direito, 2-9, 1-1 no sol. Direito 2-9, protegendo 5-2. 8, decimal meio, bom posto. Você vai prosseguir até o externo e aguardar para circular, tem um tráfego na curta final no 7 e outro já no final aí de 4 milhas, ok? O Golf Sierra será o número 3 para 1 no 7. Achei, tá 3 milhas de cima. Campinas é o helicóptero. A Campinas atua 5 saída Golo e Gonza. Tá de bom, então, pode estar, obrigado. O meu Golf Vitor, controle. Liga. Intercepte o localizador na Pro 1-4-0. Pro 1-4-0, reportarei no LAC, o Golf Vitor. Tiago, tá 5? Ok, libera inicialmente a esquerda, vai aguardar pra backtrack, ok? Se o solo for azul no 3. Final de 3 milhas, você baixou e travou de... tá passando o Vitor Kilo Delta. Quilo Delta, o vento 170 com 1 no 0 nós, o tráfego já está livrando a pista, está autorizado depois. Vento Quilo Delta. Sou Serra Passo Simbra, avistando o número 1 na final da 17, posso circular para segui-lo? Afirmo, o Golf Serra vai informar a final no 7 como número 2. elevada, Romeu Golfo Vitor. Golfo Vitor, chame a torre 198, decimal 6, bom posto. Bom também, obrigado, bora. Aê, boa noite, Papatango, Romeu Golfo Vitor. Romeu Golfo Vitor, vai prosseguir pouso no 7 ou no 0, confirme. Alô, Pátio, eu tô visual com o tráfego na frente. Afirmativo, Golfo Vitor, informe passando externo. Contarei passando externo. Meia 310 pra cópia? Afirmo, 6310. Tá autorizado pra Recife, nível 290, que é negativo mais alto. Temos aeronaves em sobrevoo, no voo, se tiver possibilidade, vai subir. 290 autorizado, Recife, pelo 58, decola curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, aciona 51, número 3, controle 19, decimal 35. Confirme, 45. Por favor, se liga estacionar. 1, 3, primeira curva esquerda, controle 119, 35, avianta Brasil, 6390. Correto, chama para o puxacionamento. Chamará para o puxacionamento. 3 anos. Se Vitor informa o final no 7. Passar no final no 7, eu gosto, Vitor. Azul 4071 pronto agora, Pedro? Azul no meia, frequência livre ao estacionar. Nível 360 na PNX 58, decola curva à direita, saída agora e transição Gonza. Aciona 5110 e o controle 19 decimal 35. Correto, chama para o puxa acionar. 3455 para copiar. Autorizado para Confins, nível 340, que é negativo 360, a Perusque 58. Decola curva direita, saída Gole, transição Gonza, aciona 5114. Autorizado, Confins, nível 340, pela Perusque 58. Gole 10, curva direita após, Gole a saída Gonza, transição. O transporte 5114, você confirma o controle para 3455? Controle 19, decimal 35. Salvador, muito boa noite, 3662 da TAC, informação, Charlie, autorização Natal. 3662 62, Natal 370, aguarde cópia. Aguardando, Pucas já Maracajô? São Natal é Pucas e Pá. Pucas e Pá, grato. Somos Salvador de objeto 6727, boa noite. Vitor tá livre, solo do 9, frequência livre estacionar, até boa noite. Aguarde cópia nível 340. 3420, confirme se provavelmente será agora? É, provavelmente agora. Sim, informação de alguma coisa. Solo Salvador, azul 4071, tá na nave, para ver se pode acionar. Estruturação para final ILS, curva direita na proa 265, desça para 2000 pés, o ajuste 1094. Direita 265, descendo para 2000, 7-8-8, boa noite. Autorizado o táxi até o ponto de espera da 110, chame torre 18 decimal meia dúzia quando pronto a decolar. Matador, seu 3455, post de estacionamento, posição 08. Quatro cinco oito, tá autorizado, chama para o táxi. Vamos lá, 2733, esquerda na proa 250. Esquerda 250, 2733. Para o pushback acionamento 3662 da TAN no Singer 02. Pelo 02, está autorizado, pronto para cópia? Copia. Decola curva esquerda, saída PUCA, transição ZIPAR. Aciona 5117, controle 19 decimal 35. Autorizado para 3662, Natal 370, conforme rota proposta pelo plano de voo, Upper Zulu 10, decolando a 10, curva esquerda na PUCA, transição ZIPAR 5117-1935, controle após 3662 da TAN. Tá correto, chama para o táxi. Chamará 3662. Paulo Salvador, LJ 6727, portão número 4, pushback acionamento. Paulo Salvador, LJ 6727. Posição 27, aguarde, no 4 aguarde. Tá pronto para cópia? Autorizado para confins no nível 320, que é negativo, mais alto. Decola da 10, curva direita, saída gole, transição Gonza. Aciona 5120, controle 19 decimal 35. Então ficou 320, via 58, gole Gonza. 5120, transponde 19 35. Pronto aqui no portão 4, por isso. Ativo 6727 no 4, aguarde, que já tem aeronave no 2 nesse ano. Alota 3858. 3858, sim. Boa noite. A gente está bem adiantado aqui. Só teria a saída prevista para Fortaleza? Fortaleza é a Momo Frot. Estamos na sua escuta, tá? Assim que sair aí tivermos a autorização, a gente está pronto para a Copa aqui, tá ok? Tá ok, não tem seu plano no sistema ainda aqui. Torna a chamar cerca de 20 minutos antes do horário previsto, que aí já deve estar disponível ali. Bom, sim, a gente tá aguardando então. Salvador, o 3455 para o táxi, com o POP de 107-107 a bordo, alternando Guarulhos com 3 horas e 15 para mim. Está livre o táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera, chama Torre 18, decimal 62, né? E a zona 40, com a maré estabilizada. Alô, Salvador, boa noite, boa noite. 8 e 9, quando possível autorização, Rio de Janeiro, Galeão. 360, Galeão, mais de 4. Salvador, conseguir coordenar o 400 para o 1889, agradeço. Confirme? Coordenar o 400, se possível. Ah, ok, aguarde, cobre na escuta. Boa noite, chegou no 604, identifique, chegada a mar e desça para o nível 050. 050. Objeto 6748, está autorizado a final ILS sem um glide, desça para 2014 em forma estabilizada. Firmativa, autorizado, desça para 2014, autoriza para o externo? Negativo, mantenha o perfil da chegada em forma estabilizada. 7. Fernando Fortaleza, 2 horas 40 de autonomia. POB, 118, 118. Ótimo. Nova companhia, e aí no ponto de espera chama a torre 18, decimal 612. Ok, direita seguindo a aeronave da companhia 3662, data. Torre Salvador, muito boa noite, 3455, próxima posição espera, pronta. 3455, ontem é um ponto de espera, boa noite. Bandeira, 3455. Torre, boa noite, Fábio 2733 no localizador. Conselho 2733, livre pouso, pistão 1-0, informa os primeiros 9-0 metros fechados, o vento 1-7-0 graus, 1-1-9. 733, autorizado pouso. Muito último, Alto Copiá. Retorno para quanto? 4-4. Autorizado para Galeão, nível 400 na Golf, eu conheço, na Peugeot do Golf 4. Decola curva à direita, saída da Delta, transição Bless. Aciona 5123, controle 19 decimal, 35 na saída.